peixe, pelear. Eu não posso bobear, caio na rede, é peixe, pelear. Eu não posso bobear, a maré tá cheia, tá, tá, tá, tá, tá, cheia de sereia. Com a sol, querendo se enfiar, caio na rede, é peixe. Peace.